Mike Charlie Bravo, go to zero. Go, go shoot your farming, Mike. Uniforme Mike, prossiga. Uniforme Mike, estacionado no pátio 1, posição 13. 13-14. Solicito autorização de reboque para o Finger. Número 5. Salvador, bom dia. Gol no 8 no 7. 8 no 7, prossiga. Gentileza, as condições do campo, cara. Pera visual. Condição Kavok, altímetro no 0 no 2, temperatura 2,6, pista em uso 1 no 0, hora certa 3,5. Desculpe, Uniform Mike, aguarde, temos aeronave no, já no reboque para a remota, aguarde autorização. Positivo, senhor. Obrigado. Vou manter a escuta. E o Uno 8 no 7, quando tiver autorização, o Uno 8 no 7 está pronto o cofre, de forma que tem órgão a bordo. Presente. Está autorizado Guarulhos, nível 360, via Penzulu 1-4, saída da El, Leda, Crate. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-4-0-2, coteja. Direita, chama para feedback sonamento. Escuta, Torre. Obrigado. Uniforme Mike na escuta, Torre. Gente, estou autorizado, reporte alterno do reboque. Positivo, senhor. Iniciando o reboque. Obrigado. Você me escuta. avistando o 476. Uno 476, passando Duna, complete LS, torre 118, meia dúzia. Rigol no 476, uma milha de externo, avistando. Bom dia. 476, bom dia. Altímetro 10, 12. Repouso autorizado na 10, vento 120 graus, 05 nós. Eu repouso com 476. Autorizado, chão para táxi. Chamada para táxi, 476, solo de Salvador 54, libera direita, táxi via Kilo, Alfa, ingresso no pátio 3, pátio 3 reporta para ingresso no pátio 1. Pois que o Kilo e Alfa, Pátio 3, reporta na porta de ingresso, pátio no gol 1476. Azul, Alfa Yankee Uniforme, prossiga. Alfa Yankee Uniforme na posição aqui do pátio principal. Solicito autorização para um cheque de viatores em marcha lenta no máximo 5 minutos. Espero já estar aqui acompanhando. Afirmativo, está livre, chama o término. Torre Salvador, gol 17. 1817, com 80 passageiros a bordo, 3 horas e 59 de autonomia, alternando galeão para o táxi. Táxi autorizado via Juliette Alfa, chama pronto no ponto de espera da 1-0. Altimetro no 0 no 2, gol no 8-17. Via Juliette Alfa, chamando no ponto de espera da 1-0, 8-17. Ingresso pátio no gol 1476, tá visual com o tráfego da Gol. Afirmativo, após a passagem do tráfego, ingressa no pátio 1, no portão 10, gol no 476. Positivo, após o tráfego, pátio 1, portão 10, né? Solo Salvador, Abjet Whisky, Juliette Whisky. Abjet, chama na frequência da torre, 118 decimal 6. Isso. Torre Salvador, Abjet Whisky, Juliette Whisky. Web Whisky, Juliette Whisky, prossiga. O Whisky Juliette Whisky necessita fazer um teste de localizador de emergência. Pai, como é que funciona esse teste? Confirme? Teste de localizador de emergência? Positivo, Weld. Tá guardando com o extraero? Não. Juliette Whisky mantém escuta. No ponto de espera da 1-0, gol 1-8-1-7. No 8-1-7, a linha decola 1-0, vento 1-1-0 graus 0-5-9. A linha decola 1-0, 1-8-1-7. Oito Sete, decolado de Salvador, 01, no controle 119, décima 8. 98, boa. Boa noite, 1-8-1-7, contato radar vigilância, prossigo conforme autorizado. Ok, boa noite, 1-8-1-7. Forma o final do teste motor, bom dia, obrigado. Sim, bom dia.